A todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à 24ª emissão de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje vamos nos dedicar, sobretudo, aos nossos amigos mais jovens, à ganapada. Neste recanto, vamos escutar apenas músicas que fizeram as delícias dos ouvidos dos espectadores mais atentos aos desenhos animados que passavam na televisão em tempos idos, com maior incidência nas décadas de 80 e 90 do século passado, como é óbvio. Depois da melodia mítica de D'Artagnan, que apareceu precisamente no início dos anos 80, vamos recuar até os anos 60, quando começaram a aparecer os Flintstones. Década de 90, num ambiente sombrio, viam-se as gárgulas. 1,000 years ago, superstition and the sword ruled. It was a time of darkness. It was a world of fear. It was the age of gargoyles. Stone by day, warriors by night. We were betrayed by the humans we had sworn to protect. Frozen in stone by a magic spell for 1,000 years. Now here in Manhattan, the broken, and we live again. We are defenders of the night. We are gargoyles. 10 anos antes, e de novo num cenário assustador, havia surgido um filme que depois originou duas séries animadas. Eram os Caça-Fantasmas, ou Ghostbusters. Década de 90, escutemos agora uma música que talvez poucos se recordem, mas permitem-me, ousadia, amigos ouvintes, de dizer que esta é talvez a minha banda sonora preferida de todos os desenhos animados que tive a oportunidade de assistir enquanto catraio. A série chamava-se Felicidade, ou no seu original, Happiness. Something's hiding just Something's hiding just inside your heart. If you're looking for a friend who will be there till the end, inside your heart's a real good place to start. Happiness is liking who you are, reaching for a star, knowing if you fall, someone will always care. you, happiness is just a state of mind. It isn't hard to find. If you believe that all your dreams and wishes can come true, happiness is waiting there for you. Os anos 80 trouxeram, entre outros, um detetive estranho, mas muito famoso. É claro, o Inspetor Gadget. Continuamos aqui a saltar entre a década de 80 e de novo a de 90. Outra série inesquecível para muitos jovens da época foi Navegantes da Lua. Origem mais remota num filme de 1963, Pantera Cor-de-Rosa. Thank you.

continuamos a viajar no tempo, voltemos aos anos 80, a uma série que sobreviveu até agora, passadas mais de duas décadas. Todos reconhecem este início, os Simpsons. Aparecia uma banda desenhada, posteriormente vista nas televisões e cinemas, em que o protagonista era um homem que conseguia trepar prédios e soltar teias como as aranhas. Homem-Aranha ou Spider-Man. Agora alguém que ficou mais conhecido através dos jogos de computador, nos anos 80, do que propriamente pela televisão. Super Mario. Thank you. Anos 90, aparecia nos Estados Unidos o louco Tasmania. Welcome to a land that's way under down under. The sky's always yellow in rain or shine. Come in Tasmania, come to Tasmania. Mom's alive, why are dads no bump on a log? Molly's all fired up, we'll take place with the dog. Come in Tasmania, come to Tasmania. Didgeridingo and Wendell T. Wolf. Francis X. Bush, lad is never uncouth. Bushwhacker Bob and his mother called Mum. Cousins and Dick Lee just wanna have fun. Well, Gator and Axel are always left sore. If you have a deal, just call Buddy Moore. The Platypus Brothers are back and about. The Kiwi, the Bushrats, every left. Novamente a década de 80, que nos mostrou quatro tartarugas ensinadas por um rato. As Tartarugas Ninja, ou Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Heroes in a half shell. Turtle power. They're the world's most fearsome fighting team. We're really hip. They're heroes in a half shell. And they're green. Hey, get a grip. When the evil Shredder attacks, these turtle boys don't cut them no slack. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Em 1919, surgia um herói que tentava combater o mal na Califórnia, na altura uma colónia espanhola. Várias décadas mais tarde, na televisão aparecia uma série animada com a letra Z, de Zorro. Ser um dos desenhos animados mais conhecidos em vários países. Son Goku era o protagonista de Dragon Ball. A terceira temporada chamou-se Dragon Ball GT. GT, Dragon Ball GT, guerreiro, herói, serás sempre o primeiro para combater as forças do mal. Son Goku. ser como tu e até o medo saber enfrentar sem qualquer segredo para poder voar e ir muito mais além. Como tu, quebrar barreiras sempre com a alma e coragem do dragão para poder a galáxia defender. Sempre assim, fiel a mim, a lutar pelo bem, com garra de quem sabe o perigo enfrentar, com o coração gritar Kamehameha. GT Dragon Ball, GT Guerreiro, herói será sempre o primeiro. Com muita dinaminha, estamos já na reta final de mais uma emissão de Quadras da Música, um recanto radiofónico que hoje teve um cenário mais infantil. Acredito que para muitos ouvintes foi até melancólico, nostálgico, mas do vosso agrado, espero. Para encerrar, vamos desejar boa noite de forma musical e afável. Boa noite, Vitinho. Muito boa tarde. E até uma próxima oportunidade. Está na hora.